Porque existe, filho, eu não sei o nome direito, né? Quando vocês estão muito tristes, vocês criam um sentimento no corpo de vocês. Isso é mandado para o corpo de vocês. E se vocês continuam nessa vibração, vocês vão adoecer. Então, quando vocês passam as coisas com prova, com amadurecimento, com fé, temperança, vocês irrigam o corpo de vocês. De uma ascensão, filho, que vocês me imaginam. Vocês criam luz dentro de vocês. Porque vocês conseguem passar para as provas com fé em Deus. E confiando a vida em Deus, nosso Pai maior, Olorum, e nosso Pai Jesus. Muitas vezes a dor, filho, vem para uma pessoa. Para trazer humildade, para ela se reparar por dentro e ser melhor, filho. Porque quando os filhos estão na felicidade, principalmente uma felicidade artificial, de coisas materiais, ele não enxerga o teu irmão. Poucos enxergam, filho. Poucos têm humildade de estar numa felicidade plena. E ter um amor ao próximo. E de enxergar a dor do outro como a sua. Então o sofrimento é importante para trazer amadurecimento. Para você se reconhecer por dentro. Ver lá nas suas entranhas aquilo que dói em você. E ver que você é frágil. Ao mesmo tempo que você é forte, que o seu irmão é forte. Mas ele é frágil também. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Evó. Se negar velho, já estava aqui, já esperando, só observando vocês, viu? Graças a Deus, graças a Deus. E se queria agradecer, viu, filho? Aquele momento, viu, filho? Foi muito especial, viu? Foi, vó. Foi muito gratificante. Oh. Isso pra nega, viu? Graças a Deus. E se nega velho sentiu que muita gente se emocionou, né, filho? É, vó. Conseguiu sentir esse amor, né? Então, esse nega fica muito feliz, viu, filho? Nossa. Esse é um prazer, viu, filho, poder estar aqui de novo. Esse com dividindo as forças com você, viu? Que assim seja, né? Graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus. Fala de novo, vó, o nome da senhora para as pessoas que não viu ainda. Esse nega veste, tá? Esse chama-se vó Catarina. Vó Catarina, este, graças a Deus. Este na linha de Angola também, viu, filho? É. Este trabalha um pouco na linha. Este vem nessas raízes, viu, filho? Aham, que assim seja. Graças a Deus, filho. Muitas vezes, vó, as pessoas não sabem o mal que pode surgir de uma indiferença na caminhada terrestre e acaba no umbral. É assim mesmo, vó? Este é sempre assim, né, este filho? Este, a partir do momento, esse filho, esse que os filhos agem contra a lei, né? Esse contra a bondade, interferir na vida do outro, causando algo de ruim, até para ele próprio, é a consciência. Que ele desencarna é pras zonas umbralinas, né, filho? Hey. E cada um, dependendo daquilo que vai fazer, né, filho, agir, dependendo da proporção daquele mal, ele vai para uma consciência de umbral, né? Porque existem vários degraus de umbrais, entendeu, filho? Sim. Oh, vó. Como é que a senhora fica, avó, na hora que a senhora encontra uma pessoa, avó, presa no umbral, arrependida, mas dali não pode sair, porque agora já plantou, tem que colher, vó. Como é que fica o seu coração? Olha, esse filho, esse nega véia, quando está em espírito, né, filho, sentado nos trabalhos da terra, nós também se compadece, entendeu, filho? Sim. Porque a espiritualidade maior quer que os filhos progridam, né? É. Nós queremos a ascensão de vocês. Então existe sim esse entristecer, entendeu, filho? O que nós podemos fazer é, às vezes os filhos, dependendo daquele mal, e no momento das aflições, que os filhos podem querer, assim, pedir perdão, clamar, né, filho? Pode acontecer dos desamparadores tentar resgatar esse filho com uma consciência, né? Mas uma consciência de tratamento, entendeu, filho? Porém, depende muito do grau do que o filho cometeu, entendeu, filho? Uhum. Porque o que ele comete de maldade, ele muitas vezes, filho, não tem a consciência que aquilo é o mal. Então ele continua vivendo aquele mal, entendeu, filho? Uhum. Demora um pouco para poder ter consciência de querer ser melhor, entendeu, esse filho? Se falar em termos de tempo, tem espírito que leva muito tempo, muitas décadas, para poder ter consciência de querer esse perdão, entendeu? Oh. Esse filho. Muitos deles se arrastejam, né? Sim. Muitas vezes ficam presos aqui mesmo, viu, filho? Ai, vó. Mas é triste, filho. Esse nega se entristece. Porque os filhos vão se perdendo, né? E vão perdendo até esse forma. Esse forma, porque o espírito, o corpo morre. Mas existem as formas, né, filho, que vocês ficam uma forma astral. E os filhos vão ficando numa situação muito, muito triste de condição astral, entendeu? Eles vão se... É como se fosse uma massa cinza, entendeu, filho? Vai perdendo-se até a cor, né? Aquela alma de vocês, que vocês têm uma luz, uma vibração. O espírito vai se perdendo de tudo, entendeu, filho? Vai ficando numa situação de... Tem filhos que possam chegar e se ficar uns ovoides, entendeu, filho? Não ter forma mais. Sim. Mas isso tudo vai depender do grau, viu, filho? Da atrocidade que os filhos vão fazer, entendeu? E aí cada pessoa, dependendo do seu ato, vai para uma consciência de um grau. Ô, vó, conta pra gente uma história real de partir o coração, mas que é verdade e as pessoas têm que encarar essa verdade, que depois não tem pra onde fugir. E acontece mesmo, por mais que os outros falem, ah, isso não, comigo não, isso não é verdade, não. Esse é um fato de que vó conheceu? Isso, vó. Deixa eu ver, filho. Sorry. Esse filho, esse é assim, filho. Uhum. História de um jovem, né, filho? Uhum. E jovens, filhos, muitas vezes, os jovens se deslumbra, né, filho, com o mundo material, né? Sim. Se deslumbra com as tecnologias, né, filho? Muitas vezes aquele jovem nasce numa família que não tem aquela condição material, né? E o filho, esse jovem, ele se perde nas coisas materiais por causa da amizade, né, filho? Quer ver um pano bom, um pano caro. E quer ter, né, filho? Vamos dizer que é uma inveja, mas esse negão não gosta de falar muito assim, né? Porque eu tenho muito amor, filho, pelas crianças, por adolescentes, entendeu, filho? Mas vamos dizer que é assim. E esse filho começa a querer a vida fácil, né? Não vai procurar o estudo, o amadurecer para depois ter um emprego. Esse filho começa a fazer o quê, filho? Começa a roubar, né? Começa a roubar, se acha que é valente. Começa a ganhar o mundo, filho. Começa a ganhar o mundo com amigos mais espertos, mais velhos. Entendeu, filho? Uhum. E começa a fazer o tráfico, né? O tráfico das drogas que vocês têm aqui na Terra. E esse filho tem uma família boa, uma família humilde, mas uma família de princípios. E essa mãe descobre um dos roubos, né, filho, que o filho faz. Esse filho é preso e a família sofre, né? A mãe passa a humilhação para poder visitar esse filho quando dá. E esse filho, dentro das suas dores que passa dentro dos presídios, resolve, né, filho, quando sair, ser melhor, né, filho? Como se dizer depois de um ano, né? Um ano e meio. Mas esse filho toma gosto, né, pela adrenalina, né? E esse filho continua. Ele continua no tráfico. Mesmo porque ele não tem força, filho, para sair. Porque já se torna marcado pelos amigos, né? Uhum. Amigo que... Esse não é amigo, né, filho? E esse filho vai fazer um grande assalto, né? Ele parte para outros tipos de deturbação. Nesse assalto, existe-se uma troca de tiro, né, filho? E esse filho desencarna. É onde a família se desespera, é onde a mãe perde a fé, né? Uma mãe que trabalhava até ensinar a Umbanda, que não acredita mais em nada. E esse filho vai para os umbrais, né? Vai para os umbrais do mesmo consciências de pessoas que tiveram afinidades com esse tipo de violência, né? E é difícil a aceitação, viu, filho? É difícil porque esse filho queria... Não acreditava, né, filho? Não tinha espiritualidade para entender que ele se foi, entendeu, filho? Uhum. Muitas vezes, filho, quando se leva um tiro, você nem sente. É muito rápido. Uhum. E esse filho você ainda se acha aqui preso, né, filho? Perto dos familiares, né, perto dos vícios. E aí esse filho começa, por muita oração, né, pelo círculo que os familiares frequentavam, centros espírita, Umbanda, a família começa a clamar, né, uma oração, né, uma oração é tudo, né, filho? E a oração chega, né, para esse jovem que desencarnou tão cedo. E consegue ter um despertar, viu? Foi depois de uns ano terreno, vamos se colocar uns 3 anos. Isso desperta a consciência, filho. E esse fio tem amparo, né? Fio para os tratamentos. Ficou o tempo no umbral, o tempo na terra. Porque começa a ter... Essa terra de vocês é muito próximo das zonas umbralinas, né? Tem uns degraus, né? Então ele fica preso nas duas consciências por um bom tempo. Mas depois é chegada a hora, filho, depois de muita oração. E tinha um amparador do moço, por parte de bisavó, né, filho, desencarnada. Uhum. E vem fazer o resgate desse filho junto com os amparadores de luz. E é levado para as zonas de tratamento. Depois de um bom tempo, né, filho? Depois do recolher, esse filho tem tratamento. Fica muito tempo no sono, posso dizer assim, sem consciência, né? Porque existe todo um... Quando tem resgate, assim, esses filhos ficam um tempo permanecendo em consciência, né? Mas quando chega o despertar, depois de muito sofrimento, ele consegue ter a oportunidade de tratamento e trabalho, né, filho? Trabalhar numa colônia, filho, de crianças, entende? Uhum. Mas é, até ter esse entendimento, os filhos acham que pode tudo, que é bonito ser valente, que é bonito ter uma arma, que o que mais se importa é as coisas material, para poder mostrar para o outro que o pano é melhor, que o sapato é mais atual que o do outro, entendeu? E é muito sofrimento, é muito triste, porque a proposta desse filho era tentar ser melhor, né? Era tentar fazer a caminhada junto com a família, onde já havia fraquejar já em outras vidas, entende? No mesmo ser familiar. Só que em outra posição, entendeu, filho? Não como... Não com a mesma mãe, entende? Mas é, já vinham de outras vidas. Então é muito triste quando a gente vê que os filhos desperdiçam uma vida preciosa, onde nasce com pais e mães querendo o melhor, né, filho? Muitas vezes deixam de comprar algo bom para si, para dar o melhor para os filhos. Mas muitas vezes, filho, é o processo, né? É o processo daquele ser, entendeu, filho? Ele não consegue absorver. Existe todo um preparo, né, filho? Para o filho tentar entender, ter entendimento. Todo amparo, né, filho, da ancestralidade. Mas o filho, ele perde a prova, né? Porque ele já vem nessa condição, filho. Ninguém vem aqui, filho, com uma condição já galgada só em uma vida. Tudo que vocês trazem hoje, porque vocês já trazem, já, filho, dentro da evolução de vocês. É uma caminhada, filho, uma estrada. É uma estrada que vocês já vêm galgando. É isso, filho. Tem muitas coisas mais. Isso é só uma coisinha que a avó está falando, muito simples. Dentro de muitas coisas mais tristes, né? Mais profundas. Mas é triste, né, filho? Porque um pai, uma mãe, ele nunca quer, filho, desencarnar. Ele nunca quer desencarnar depois de um filho. Uma mãe sempre espera o quê, filho? Poder criar seus filhos e parte depois. É isso que a avó sente aqui da humanidade e é isso que eu tinha como vida, filho. Os pais querem ver o filho crescer, evoluir, né? E aí acontece isso, filho, e traz uma marca muito profunda na família. Nunca mais a família é a mesma, filho. É muito... Ficou uma marca, né? Fica uma cicatriz. Que ela vai cicatrizando aos pouquinhos, vai fechando as feridas. Mas você vai ver aquela marca tá ali. É isso, filho. Essa história é verídica. Graças a Deus. E eu, esse menino, filho, ele deu amparo de palavra num trabalho psicofônico. Num trabalho mediúnico. Contando a felicidade da ascensão que ele teve. Quando ele já se fazia já preparado para poder dar o entendimento de onde ele se encontrava. Porque muitas vezes, esses filhos, quando vêm assim no trabalho, fazer o testemunho, muitas vezes você vê uns espíritos que vêm com revolta, né? Tenha certeza, filho, mesmo aquele espírito que vem com revolta, ele tem a permissão já, viu? Ele tem a permissão de estar ali para falar, entendeu, filho? Sim. É o momento que ele tem, o momento que ele tem de sentir um pouco da energia do humano, ter aquele choque anímico e entender. É muito importante, filho, todo espírito ser ouvido. Não ignorar nenhum espírito. Ter muito respeito por qualquer espírito que se manifeste. Seja qual for o grau que ele se encontra. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, vó, hoje qualquer coisinha a gente já está reclamando, já está chorando, já está rezando, pedindo ajuda. Conta pra gente quais eram os dramas que vocês viviam e que a senhora via muito na escravidão que partia o coração. Olha, esse dor é dor, né? Às vezes a gente acha pequeno quando lasca um pedacinho de unha. Mas não, dor é dor. Mas perto, filho, de tudo que a gente vê nas terras, a gente vê muita gente, assim, filho, o ser humano, reclamando por coisas muito pequenas, às vezes, né? Às vezes o filho reclama, filho, porque não tem um sapato mais bonito, e quer uma casa com... Tem uma casa, filho, que abriga, né? Tem um teto, mas o filho quer uma casa um pouco maior, né? Quer uma casa com mais três quartos, uma sala maior, uma que abrigue um jeito, tem de outro jeito, né, filho? Isso, filho, é uma coisa que se nega, todo respeito, acha um supérfluo, né? Perto do que nós vivia, não se compara, filho, a dor das coisas da escravidão. Porque se eu ver, filho, se eu ver o seu filho brigando muitas vezes com coisas materiais, muitas vezes que o filho já tem, mas quer mais. Lá, filho, nós o sofrimento, filho, era para você poder ter um quadradinho para você dormir, um pouco de comida. Esse muitas vezes não tinha, era esse não tem esse lugar para a gente poder ter as necessidades, né? Dos filhos que tinha mais necessidade da escravidão, das acenzala. Esse fazer as necessidades, né, filho? Por ali mesmo, nos lugares próximos. Muito sofrimento, filho. Porque não tinha nenhum tipo de conforto. era tratado, filho, se dizer, se como um bicho, filho. Era muito judiado, o povo negro, filho, muito judiado. Era muito triste ser tratado igual uma peça de uma carne, entendeu, filho? Quem tem os dentes mais bonitos, quem tem uma força maior, era vendido. E muitos se separavam, né? Muitas famílias eram separadas. É muito sofrimento, filho. É muito sofrimento, muito trabalho duro. E esse negro presenciou muita coisa triste da escravidão. Comparado ao que a gente vê, esse negro se compadece muito com a dor do próximo, filho. Mas teve momentos muito mais difíceis, que foi o momento da escravidão. Hoje está tudo um pouco melhor, filho. Até aquele que tem menos condição, ele tem oportunidade, mais trabalho. Mesmo se os reclamando, né, filho, do governo, né, que está acontecendo isso aqui nessa terra, né, filho? Mesmo assim, filho, eu ainda sinto que tem um sol para cada um aqui. Mas os filhos reclamam mesmo, filho, muito. Por coisas muito pequenas. Por coisas que... sem consistência, né, filho? Vamos se dizer. Brigar por causa de um pedaço de espaço maior. A avó vê muita esse... Muito excesso de vaidade. Muitas vezes, filho, para querer mostrar um para o outro. Muitas vezes os filhos querem isso, filho, muita coisa, são os filhos mais vazios. Quem tem muito, filho, muitas vezes não divide. Quem tem menos, divide mais. Então, vou ver muito, muito essas coisas, esse material, filho. Agora, um filho reclamar, filho, porque está faltando um pão para um filho, o dinheiro está curto, ver um filho querer comer algo, isso corta o coração. Isso corta o coração. Porque hoje, mesmo assim, existe ainda muita miséria. Mas o que eu vejo, filho, é mais a parte material. É um querendo provar que é melhor para o outro, que pode mais. Não que não é certo, né, filho? As conquistas fazem parte. As coisas materiais estão aqui para vocês viverem. Mas não se apegar, né, filho, dessa forma. Tem gente que se apega, filho, nas coisas materiais como se fosse o grande viver. É bonito trabalhar, conquistar, né, filho? Mas não que isso seja o... viver só para isso, né, filho? Muitos filhos trabalham só para isso, filho. Quando vê, não tem uma alimentação correta. Pensa só nas coisas materiais, o corpo adoece. Aí quando vê, não conseguiu se divertir com tudo aquilo que ele galgou para ter. Aí a nega fala, o que, que é isso, filho? Procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. É, filho, é isso que nega pode trazer um pouquinho disso, filho, que esse nega vê. A senhora já viu na mãe escravidão, filho sendo apartado de mãe? A senhora já viu negro, às vezes, pegar uma doença e a senhora ficar... Conta um pouco dessas histórias, mano. Ficar aflita ali, querendo ajudar e não sabe para onde correr. Conta uma história real sua. Este tem um menininho, filho. Este é um menininho bem preto, né? Bem negro, filho. Esse bem negro mesmo. Bem das raízes africanas mesmo, que foi lá para as fazendas, Esse menino foi tirado, né? Esse menino foi apartado da mãe. Esse nega, quando podia, cuidava dessa criança, né? Desse mocinho, desse menino. E ele de vez em quando, ele ficava muito doentinho, mas não era doentinho de doença grave, né, filho? Era mais a doença emocional. A doença emocional de ser tirado da mãe, entendeu, filho? Uhum. Esse nega velho que lembra dessa criança, não foi um momento de doenças físicas, mas de dor emocional, desse menino chorar. Chorar, querendo a mãe. Nessa nega velha, quando podia, dava o apoio emocional, entendeu, filho? Dava apoio emocional, eu fui criada dentro da senzala. E esse menininho foi como se fosse esse um filho para mim. Porque as coisas que eram gostosas pro sabor de uma criança, porque criança gosta de doce, né, filho? E eram os doces, eram os bolos, as compotas que nós fazíamos. E essa nega sempre dava para ele. E eu tive um amor por esse menino muito grande. Porque esse menino foi tirado do seio da família como se arrancasse um objeto. E essa nega, quando podia, fazia essas curas emocionais, né, filho? De agradar com doce, com abraço, com uma história, quando podia, né? Quando a nega conseguia ter o tempo dela, né? Porque mesmo dentro da casa eu também não tinha mordomia, tinha meus afazeres, né? Mas sempre dava um tempinho para ter um momento com esse menino. E às vezes ele tinha muito problema de dor de barriga, filho. Tinha muito problema de dor de barriga esse menino. Era essas coisas que eu sei, esses lombriga, né, filho? Uhum. Eu tinha lombriga, esse menino. E a avó acalentava com a erva mesmo, né, filho? Fazia os chás, né, de erva doce. E tem uma erva que esse nega não consegue lembrar o nome que a vó usava. A vó vai ser muito sincera para falar. Podia falar outro nome, mas eu vou estar mentindo para você. Uhum. Mas tem uma erva compridinha, que esse nega não se lembra o nome, que a menina também não conhece. Uma erva verde compridinha. E vó machucava no pilão. Fazia um suco verde. E dava. É muito parecido com o boldo, né? O sabor. Mas não é boldo. Eu não consigo me lembrar, filho, do nome dessa erva, compridinha. Uhum. E vó pilava bastante, fervia um pouquinho de erva doce e ele tomava. E essa ervinha, esse erva doce é para dar um sabor, entende, filho? Porque a outra erva é muito amarga e ele depurava as lombrigas. Sabe o que a avó achava que era assim, briga, filho? Que era dor emocional. Não sei se eu tô louca, filho. Mas eu achava que era. Porque quando os filhos têm muita dor, de sofrimento, vai dar algum problema no filho. Vai dar uma dor no braço, vai dar uma dor de cabeça. E aí pegava essa parte desse menino. E esse menino se vó cuidava. Fora os negros maiores, né, filho? Os negros maiores, quando machucava nas chibatas, porque tem uns negros muito teimosos, né, filho? Que não queria ser escravo, filho. Tinha uns negros muito enraizados nas suas raízes, entendeu, filho? Que achava que aquilo era muita humilhação, e era, né? Mas eles eram... É como se fosse, filho. Era uma raiz de uns negros guerreiros, sabe, filho? Que não aguentava a atrocidade. E aí quando você bate de frente, né, filho, você traz o quê? A revolta, né? Então a avó curava as feridas também, muitas feridas. Como a avó falou já no primeiro trabalho, né, com melado. Uhum. Existia também outros emprastos de erva. Tinha umas ervas redondas. Acabou a fazer um emprasto com uma gordura. Que hoje vocês usam o azeite, né? Uhum. E era uma gordura para poder aquilo cicatrizar, filho. Os filhos eram muito fortes, filho, mas é... A estrutura do negro não é muito forte, mas... É muito sofrimento de não ter alimentação direito, né? Esse escravidão de apanhar. Essas coisas retardavam muito o envelhecimento e a morte precoce. Era dessa forma, né? E existem também, filho, muito estrupo. Muito estrupo de mulher negra, entendeu? Com os homens brancos dentro da fazenda. Onde a avó fez muito parto, em Assenzala. Mais ou menos é nesse geral, filho. Porque a dor também era a dor do estupro. Por que a dor do estupro? Porque a pior coisa é você forçar, né, filho? Forçar algo. E muitas delas já tinha os seus parceiros, né, filho? Então eram essas dores muito profundas, filho. Mas era muito arrancado de tudo. Cheiro muito forte tinha naqueles ao redor da senzala, viu, filho? Tem que falar a verdade, né? Era muito forte o cheiro. Era muita dor, filho. Era muito forte, tinha uma casa, né, um tipo de um buraco, e que tinha fio que ficava muito tempo, né, filho, dependendo das... Esse não entender, não se entender com branco, eles eram levados para os buracos, entendeu? Foi os quadrados. E era muito triste, porque... Os negros só tinham direito à água, né? Um pedaço de pão por dia. E tudo era feito ali, entendeu? Isso tem marcas profundas. Você sabe, filho, que tem filho que desencarnou nesse buraco? Ai. E que esse filho foi fazer, filho, ele ficou preso nessa situação, filho. Por muito tempo. Uhum. E esse filho que nega conheceu, demorou, filho, pro filho sair disso. Sabe quando ele saiu, filho? Tem um filho que nega conheceu. Ele saiu depois de ter uns 3 anos de terra, uns 3 anos atrás seria, num trabalho de preto velho. Comemorando esse maio, filho, que vocês falam aqui, 3 de maio, teve encaminhamento dele, filho. O espírito dele se libertar. Olha quantos séculos, né, filho? Nossa. É, filho. Sabe por quê? Porque morreu a língua, filho. Se você um dia quiser sentir essa energia, filho, eu não desejo pra ninguém. Vai um dia aos redores de Minas, Ouro Preto, você vai sentir a energia que eu tô falando. Que até hoje tem, né, filho, os lugares históricos, tem as senzalas, tem muita dor, filho, nesses lugares. Emantado. Eu não é fácil não, né, filho? Uma coisa é você partir, porque é o teu momento. Uma coisa é você clamar por uma vida e você ser largado. Você ser acorrentado. Isso é verdade, filho. Graças a Deus. Graças em Deus, filho. Graças em Deus. Salve nosso pai Zambi. Salve pai João. Salve nosso pai João das Almas. Vovó, como que a senhora, onde a senhora encontrou tanta força para passar por tanta dificuldade e não fazer maldade para ninguém? Olha, filho, eu me alegrava, filho, pela felicidade do povo, de eu ver os negros. Tinha uma parte minha ali, tinha um povo que olhava e eu me reconhecia. E que, na verdade, o branco é meu irmão, filho, todos nós somos irmãos. Mas esse nega já tinha muito. Esse nega mesmo vem tudo de sofrimento, filho. Esse nega tinha muito amor, filho, na alma. Essa nega se emocionava com a bondade. Mesmo que aqueles brancos, filho, muitas vezes faziam muita coisa triste. Mas tinha, às vezes, que eles tinham os atos de carinho entre eles, né? Entre eles, e tratava bem esse nega, né? Eu não fui judiada, filho, de apanhar. Eu vou falar pra você, filho, bem a realidade. Eu era feliz com pouco, filho. Eu me emocionava por eu existir, por eu poder acordar e ter a oportunidade de fazer o bem, filho. Trazer uma criança, de poder fazer os meus afazeres. Eu gostei muito da vida, filho. Então eu tirava essa força, esse nosso pai maior, né, de Jesus, e que na época era Zambi, Panega, né? Eu me emocionava porque eu sentia a força de Deus dentro de mim. E a força de Deus para mim, filho, era o amor. Era poder fazer um cafuné nessa criança. Era poder dar um amparo para ele, como se fosse a mãe dele. Era poder trazer um bolo para um nego. Pegar uma sobra de farofa, filho, dar para os filhos. Nós tínhamos nossas contemplações. A gente tinha a nossa espiritualidade. E isso fazia eu feliz, filho. Poder contemplar e pedir para Olorum, pedir para Zambi, pedir para Oxu força, pedir amor. Pedir resignação, de entender de tentar entender, porque nós não entendíamos também, eu não sou perfeita. Era muito difícil entender a escravidão, entender a matança, né, filho? Por tão pouco. Ver os fios queimando, né, de tanta chibata. Você vê aquela carne vermelha de tanta dor. Mas era muito amor, filho. Era esperança que um dia podia ser melhor. Eu tinha esperança, filho. Que um dia podia acabar a escravidão. Mesmo que esse nega não viu, filho, eu acreditava num dia melhor. E vi muito esse amor entre os negros, filho. Esses negros que nega venha conviveu, esse muito. Esse. Tinha amor, filho, pela terra. Tinha amor pelo seu povo. Mas tinha amor, filho, pelo espaço que nos ocupava. Esse nega havia muito amor entre os escravos, filho. Entre esses parceiros que se fizeram laço. Então, vó se emocionava e ficava feliz. Que pelo menos um dia, em esse momento do dia, nós poder descansar o nosso corpo. Poder descansar, filho, era felicidade, depois de um dia de um trabalho duro. Mas o trabalho também me trouxe felicidade. Não era feliz pela vida, filho, mesmo com todas as violências que esse nega viu. Porque esse nega pode falar que viveu nessa vida porque foi a vida que a avó mais aprendeu, filho. Que mesmo na dor, do sofrimento, foi a vida que a avó mais teve entendimento, filho, de amar o próximo. Em poder exercer compaixão, filho. Então é isso, a avó, ela tinha muito amor, filho. E acreditava na esperança, tinha esperança que um dia ia acabar, filho, a dor da escravidão. Vovó, por que nos dias de hoje a dor e o sofrimento ainda precisam ser grandes professores? Por que, filho? Porque a dor traz ensinamento. É estranho falar assim, né, filho? Mas a dor traz ensinamento. Quando os fios, muitos fios, que ainda estão em evolução, eles não conseguem, às vezes, na alegria, enxergar uma evolução. Não tem esforços. Ele não tem. Ele só é euforia. Né? A felicidade é muito gostosa, mas a felicidade tem que ser conquistada nas coisas pequenas. E quando o fio passa pela dor, o fio aprende a trabalhar o íntimo dele. Ele se compadece por ele, ele tem o sofrimento, e o sofrimento ensina ao se enxergar ao seu irmão. Com mais humildade. Porque você vê que você pode ser frágil. Você se torna mais humano, filho, com a dor. Fica mais humilde. Muitas vezes a dor, filho, vem para uma pessoa para trazer humildade. Para ela se reparar por dentro e ser melhor, filho. Porque quando os filhos estão na felicidade, principalmente uma felicidade artificial, de coisas materiais, ele não enxerga o teu irmão. Poucos enxergam o fim. Poucos têm humildade de estar numa felicidade plena e ter um amor ao próximo e de enxergar a dor do outro como a sua. Então o sofrimento é importante para trazer amadurecimento, para você se reconhecer por dentro, ver lá nas suas entranhas aquilo que dói em você e ver que você é frágil. Ao mesmo tempo que você é forte, que o ser humano é forte, mas ele é frágil também. Então a dor é importante para trazer força, porque a dor também leva para a força. Às vezes, se você está passando por uma tempestade, acho que aquilo não vai passar, mas passa, filho. Aquilo é para ele ter força, resignação, para vir as maravilhas. Para você reconhecer as maravilhas, você tem muitas vezes que passar pela dor, filho. Tem filho que não precisa, né? Tem muitos filhos que você conhece, tem uma iluminação muito boa. Mas por quê? Porque o filho tem simplicidade. O filho tem simplicidade. Então ele é feliz por ele mesmo. Se ele tem pouco, ele é feliz. Se ele tem muito, ele é feliz. Então ele é. Ele é por si só e ele contagia, ele não está preso às coisas. A simplicidade é muito importante para alcançar, né, filho? A felicidade. A felicidade tem que estar dentro. A felicidade você espalha sem você falar nada, sem você dizer o que você tem. Ela é no olhar, né, filho? A pessoa, quando ela tem uma simplicidade, ela se faz bem, bem humilde. Ela olha seu irmão como se fosse ele. Ele não diminui ninguém, filho. Porque tem gente, filho, que acha que tem um pouco mais, e ele olha até com superioridade. Ele não precisa nem falar nada, filho. Mas ele tem um olhar já de superioridade pelo outro. Aí esse filho, filho, às vezes passa por umas provas duras, tem tudo dentro de casa. Tem um automóvel bom, tem as coisas boas, mas ele não tem simplicidade, humildade. Todo mundo que ele acha que tem menos está abaixo dele. Discrimina um jovem porque tem uns brincos, porque tem uma coisa, um risco. Acho que todo mundo é maluqueiro. Não tem amor, filho. Tá preso na arrogância. Aí o filho dê espaço pelas provas. Pra ter humildade. Pra respeitar o seu irmão. Dentro da condição que ele quer ser. Então, filho, o sofrimento é um... Ele é uma mãe, viu, filho? É uma mãe madura. Uma mãe brava para poder trazer lição. E às vezes, filho, precisa ter sofrimento para você se fazer ser humano. Para você se fazer ser humano? Ser humano, filho. Uhum. Por você entender o que é ser humano. Para você se respeitar como ser humano, com as suas dores, com as suas limitações. E porque também, filho, a vida é uma prova. É preciso passar pelos obstáculos, filho. Para você ter força e entendimento. Aí quando você está lá naquela estrada, as pedrinhas que você foi tirando, cada pedrinha tem uma lição. Essa pedrinha eu aprendi tal lição. Essa aqui eu aprendi outra. Essa aqui me fez melhor. Essa aqui, quando eu tratei o meu irmão com indiferença, me ensinou que meu irmão é igual a mim, independente da pele que ele tem, independente do que ele gosta de ser. Porque isso aqui não é nada, filho. O que vale é seu espírito. O que vale, filho, é os seus pensamentos. Então precisa às vezes existir, filho. Porque existe muita desumanidade. E tem filho que não aprende com amor, filho. Às vezes uma mãe dá um amor por filho. Nasce naquele lar que tem tudo, né, filho? Tudo as coisas bonitas. As melhores escolas. Mas aí esse filho se acha superior, filho, porque ele tem as coisas material. Aí esse filho vai estudar. E às vezes não aceita o quê, filho? Não aceita um não de um professor. Ele não aceita, por quê? Porque ele se acha que na casa dele é rei, né, filho? Porque tem tudo. É bonito, a mãe do amor é bonito, filho. Mas é bonito trazer ensinamento que todos somos iguais. E aí esse filho começa a dar problema, filho. Começa a dar problema, começa a brigar com todo mundo, porque não quer aceitar um não. Essa mãe sofre, fala que deu de tudo, por que o filho está assim, por que o filho repetiu de ano. Mas por que, filho? Porque nem você, nem filho, tudo que você dá é pro amor. Porque quem ama também vai falar um não. E o não é aprendizagem. O não existe para você ter os seus limites. É importante, filho. É importante, muito importante ter o não às vezes, filho. E tem muitas mães, filho, que não conseguem mais salvar o filho. Sabe por quê? Porque ela pecou, filho. Ela pecou em dar amor. O amor é importante. O amor, ele é tudo, filho. Ele é o maior sentimento, ele é a maior energia. Mas o não é amor. O não é limite para um filho. Entender o espaço do outro. Entender que ele não é melhor que o outro porque ele tem dinheiro. Não, filho. Está todo mundo igual aqui. Uns com mais, uns com menos, uns com os degrauzinhos mais de evolução. Mas tá todo mundo aqui igual, aprendendo. Então é isso, filho. O sofrimento é importante. É uma cartilha muito importante. E é, olha, filho, quem passa por sofrimento, tendo fé em Deus, porque tem muita gente que passa pelo sofrimento e não quer mais ter fé em Deus, né? Ah, Deus não existe. Deus não desamparou. Não, filho, Deus nunca desampara ninguém. Tudo que o filho passa é preciso passar. Quando vocês passam com fé, e de não se achar melhor que ninguém, né? Porque tem gente que se acha que é melhor que o outro e acha que não tem que passar por aquilo, mas tem. Quando você passa com força, com humildade, que aquilo é uma prova, e que sua dor não é maior que o outro, que às vezes o outro também tem as dores muito maior que a sua, aí, filho, você sai tão fortalecido, você sai tão grandioso dessas provas, que as alegrias vêm. Ela vem tão forte que vocês dão valor para uma plantinha que vocês estão dando valor, filho. E a vida se torna tão madura, tão preciosa. Isso traz uma saúde espiritual para vocês. Os corpos de vocês não vão envelhecer. Vai envelhecer porque faz parte, né? Mas vocês vão criar células de vocês. As células de... Porque existe, filho, eu não sei o nome direito, né? Quando vocês estão muito tristes, vocês criam um sentimento no corpo de vocês. Isso é mandado para o corpo de vocês. E se vocês continuam nessa vibração, vocês vão adoecer. Então, quando vocês passam as coisas com prova e com amadurecimento, com fé, temperança, vocês irrigam o corpo de vocês de uma ascensão, filho, que vocês me imaginam. Vocês criam luz dentro de vocês. Porque vocês conseguem passar para as provas com fé em Deus e confiando a vida em Deus, nosso Pai Maior, o Lorum, e nosso Pai Jesus. Não importa o nome, cada um que encontrar o nome do nosso Pai, entender que Ele é a luz, ele vai se ligar, filho, numa força que não existe barreiras, filho, para vencer os filhos. Porque vocês passam para a prova com humildade. Isso faz vocês muito grandiosos. Graças a Deus, vó. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Já chegou aqui nos minutos finais, vó. Pedi a sua mensagem final, mas que nessa mensagem final a senhora mandasse uma mensagem para esses espíritos, vó, que se sentem vitimados, vitimizados, e que alimentam a vingança com aqueles que já se encarnaram e até esqueceram o que fizeram no passado. Que mensagem a senhora passa para um espírito, vó, que às vezes foi mesmo a vítima e alimenta o ódio ali, dizendo ele vai pagar, porque o que ele fez é imperdoável. Esse nega tentar se alcançar, filho, a vibração desse espírito, primeiro esse nega véia tenta chegar nesse fio com amor, né, filho, sem imposição, né, de impor uma coisa rigorosa, uma energia rigorosa de poder. Mas eu tenho que chegar na vibração dele com amor, com fraternidade, para ele poder abrir o portal para mim chegar até ele. Porque esses espíritos são muito endurecidos. Então eu tenho que ter uma mensagem espiritual de amor, porque senão ele reconhece esse espírito quando existe uma imposição sem amor. Então esse nega vai nesse espírito. Primeiro o nega passa essa luz que nós conseguimos emanar dentro da minha condição já espiritual. E esse filho vai sentir uma força diferente. Ele vai sentir um calor diferente. Porque esses fios geralmente endurecidos, eles têm uma faixa vibratória muito fria. Então eu primeiro vou projetar a luz, né, filho? Vou projetar a minha luz. Eu vou projetar a minha força espiritual. E aí eu vou conversar com esse fio na realidade que ele se encontra, tentar chegar na vibração dele e dizer, fio, que esse atraso que ele traz para o filho é o atraso que ele traz para ele de se tornar preso nessa realidade, numa realidade que não tem fim. Uma realidade? Uma realidade que não tem fim, fio. Uma realidade que não tem fim. Uma realidade que se ele continuar nessas perversidades, ele não vai alcançar o calor, filho. E que ele não necessita mais irrigar esse ódio por mão. Porque isso nunca vai trazer ascensão para ele. E muitas vezes, filho, a nega vai tentar falar tudo isso, né? Dentro da minha condição espiritual. Porque são por vibrações, né? Para os filhos poderem entender. Mas não vai ser de primeira não, filho, que esses filhos vão entender, viu? Então, filho, eu vou trabalhando aos pouquinhos esse espírito. Eu vou alcançando a energia dele e vou tentar passar esclarecimento que essa prisão ele está trazendo para ele. Ele está atrasando a vida daquele encarnado. Mas isso não vai devolver o que aconteceu no passado. Porque precisa se dar a oportunidade de um recomeço. Porque um dia, filho, esse espírito que esse irmão atrasa, é o espírito que um dia ele vai rever, filho. Só que ele tem que rever em boas condições. Ele tem que se dar a oportunidade, né, de aprendizagem para que um dia ele possa reencarnar. Porque eu não sei a forma que foi o atraso desse irmão, entendeu, filho? O porquê da revolta dele, né? Mas esse espírito que está encarnado, ele tem a oportunidade de ser melhor. E esse que se encontra desencarnado, no espírito, né, se atrasando, eles estão em vibrações diferentes. E quando ele entender, filho, porque muitas vezes ele não entende que ele, que ele não está mais na matéria. Então eu preciso chegar nele e irradiar muita luz, filho, de amor, para ele poder entender que vibração ele se encontra. Porque muitas vezes o filho não se encontra, não sabe, ele não consegue se enxergar, filho. Ele não consegue chegar à imagem que ele se tornou. E aí quando ele se der conta, filho, porque é como se fosse um espelho que você vai colocar nesse espírito, que nunca vê coisa boa, né, filho, como ele se encontra, é aquela coisa da reforma íntima, né? Ele precisa se reconhecer primeiro. E aí vem um tratamento para ele poder ter essa consciência. Então eu chegaria com muito amor e com muita sabedoria de poder trabalhar a entrega do amor, para ele poder entender a vibração que ele se encontra. Porque aí dá para entender. Quando você vai trabalhar um espírito sofredor, ele está numa energia de vibração muito diferente das nossas. Então ele vai começar a entender a condição espiritual dele. E aí, filho, eu vou te falar que cada caso é um caso, porque cada espírito está numa realidade de, vamos dizer, de maldade, né? Mas é isso, a nega véia iria, como sempre, como vó fala aqui, com muito amor, né, filho? Muito respeito com esse espírito endurecido. E aí ele tenta reconhecer a faixa vibratória dele, né, filho? Ter o choque de realidade, né? Demora bastante, filho. Mas nós consegue. Dependendo de como está esse espírito, o endurecimento dele, ele pode muitas vezes querer o amparo para tratamento, né? E ser muito ajudado. Então eu chegaria com amor. É a vibração que eu sei trabalhar, é a vibração que não só eu, mas como todos os espíritos que trabalham na linha de preto velho, ele vem no amor, né, filho? Na simplicidade, trabalhar a energia de vibrações, né? São luzes, né, filho? São estados de luzes que eu não conseguiria explicar aqui no trabalho. E ele tem uma realidade de... É como se fosse um calor. E aí, filho, vai um tempo para poder chegar na colônia de tratamento. Mas eu chegaria dessa forma. Fico muito amor que esse espírito ouça essa mensagem. Aonde ele estiver, quem estiver ouvindo, né? Porque vocês nunca estão sozinhos. Pode ter uma pessoa encarnada ouvindo esse espírito, que ela pode estar com o irmãozinho do lado, né? Um irmãozinho sofredor. Então eu vou estar irradiando muita luz cristalina, né? Tentar se desligar desse irmão que está tentando fazer a missão, né? Está na proposta da missão. E que eles estão em vibrações diferentes. E que mesmo ele tentando atrasar esse encarnado, que ele se encontra com raiva, com revolta, é só um atraso para ele mesmo. Porque não tem como ele, em vibrações diferentes, ele resgatar esse como se fosse um débito que ele quer, né, com esses espíritos. Para ele se dar oportunidade de uma vida espiritual, de felicidade, de amor, né, e de aprendizagem, de poder entender o processo dele com essa pessoa. Porque dentro dessa condição de amor, ele vai, se ele se der a oportunidade de sentir essa nega véia, ele vai entender o porquê desse processo. Porque lá no mundo espiritual, ele vai ter esse entendimento, filho. As coisas se tornam um pouco mais fácil, né? Mas aí tudo vai dar abertura, né? Porque não existe imposição. Tudo é no momento certo. E tudo é no momento que esse espírito se permitir, filho. Mas eu posso dizer que sempre há um momento do Espírito de Luz resgatar esses irmãos, dependendo do grau que ele esteja, ele vai ter a proposta de melhorar. Mas às vezes, esse fio que está perturbando esse encarnado, ele precisa, o encarnado precisa, se ele perceber que ele está tendo esse tipo de ataque espiritual, ele precisa também ter esse cuidado, quem estiver ouvindo, de se achegar no amor e para poder irradiar nesse irmão. Porque às vezes esse encarnado, ele precisa se acender para acender o desencarnado. Existe também uma ligação entre eles. E aí a nega véia consegue fazer o trabalho de uma forma muito mais harmoniosa quando existe no encarnado essa proposta dele saber o que está acontecendo e poder se retratar com esse espírito, filho. Porque nós chega, né, filho? Nós chega. Se não chegar um preto velho, porque às vezes não é irradiação de nega véia trabalhar, vai chegar um caboclo. Vai chegar um boiadeiro. E aí, filho, é um conjunto. Mas é isso. A nega véia passaria muito amor, tentaria chegar de uma forma muito simples para ele ter entendimento, filho. Essas são as minhas palavras. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado por a sua presença conosco, por esses ensinamentos, vó Catarina. Esse nega que agradece, filho. Eu queria ter agradecido melhor no teu trabalho, mas foi um trabalho que você tirou meus fôlegos, viu, filho? Meus fôlegos quando eu desço aqui. Eu queria agradecer muito, viu, filho, essa oportunidade. Queria te desejar muita felicidade, filho, por onde você passar. Que você espalhe toda essa luz que você tem, viu, filho? Essa ternura, essa luz. Que você tenha muitos dias longos nessa estrada. Oh. Tá bom, filho? Para você conseguir sempre atingir. Porque você está atingindo muita gente, viu, filho? Muita gente se emociona com você. Oh. Você é muito grande, filho. Muito grandioso o espírito, viu? Eu me sinto muito lisonjeada com a sua luz. Agradeço muito a oportunidade, filho, nesse momento, eu viu? Eu agradeço. Muito obrigado. Graças a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Graças gratidão, a Deus. Viu, vó Catarina? Eu se nega que agradeço. Louvado seja.